sei, desculpa aí, mas não me diga que eu não avisei. Já falei pra ficar bem de canto. Se não aguenta o tranco, depois vai ficar chorando, playboy. Na rima eu chego com sangue nos olhos. No bate-cabeça, zoeira com nós, tá firmão. Igual prego na areia daquele jeitão. Zero real, chegar com dois pés no peito, tiozão. E aí, Felipe, beleza? Tudo bem, Felipe? Traga um pouco de peiote, mescalina. Tem que entender nosso folclórico, dado onde pisa. Do hip hop é o hardcore, mas sem rouba brisa. Sem momento monange, sem massagem. Da massacre, zona norte, gangueiragem, pilatagem. De rua, playboy não vai gostar. E as mina reclama que é chato e nem dá pra dançar. Ah, nem vem com essa. Sua ideologia barata não me interessa. Isso me estressa, faz o seguinte. Fica de internet pagando de 4,20. Enquanto eu tô no corre de fazer algum dinheiro, só vejo tititi, blá blá blá o dia inteiro. Maconheiro pagando de bandido, mas se fica devendo na quebrada tá fudido. Faz favor, precisa consultar o seu doutor. Botar na sua cabeça que biqueira não é camelô. Nesse jogo de azar tem que ter sorte. Paga com a vida, de troco vem a morte. Desperta o vício da jogatina. Roulette spinner, blackjack winner. A mensagem que a rua conseguiu passar, e dessa forma tantas vidas conseguiu salvar. Mas na raiz do preconceito musical adormeceu seu racismo cultural. E nem sua van filosofia é capaz de explicar o que a molecada só queria tentar imitar. O ritmo que nos fazia querer se espancar, e a poesia que fazia parar pra pensar. Eu não fiz porra nenhuma dedicada a você. Zero real marginal, bota a cara pra bater. Eu não fiz porra nenhuma dedicada a você. Zero real marginal, bota a cara pra bater. Porra nenhuma dedicada a você, zero real marginal. Bota a cara pra bater. Eu não fiz porra nenhuma dedicada a você. Esse som dedicamos a UBC. Pesadelo do Beltrano, distúrbio do fulano. Saudação, maloqueiragem, é dois loucos no comando. No resgate de origem, preconceito ignorando. Bate cabeça sem treta, pulando, empurrando. Não flagra, passa mal, fica bolado. Resmungando de canto, diz que nós é mal folgado. Dedico essa porra aos loucos doidos, jogado. Não gostou, rala peito pra não ser pisoteado. Daí, shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy. A quem desacreditou do caveira do He-Man. 90 pra maloca, vale muito mais que 100. Jumpa round, Brooklyn, zoa. Slam! Tem Loki achando grossa, mas nem tenta se envolver. Nem tenta se envolver quando não é pra você. Colou pra interagir, volta lá pro Morumbi. Antes que eu pego seu new era e faço logo sem engolir. Pra mim tudo bem, montana no trem. PF cola bola no manjo Redman. De sessão, centrão, respeito é pra quem tem. Calibre 12 é o rap, a bala é o Febem. Como uma peste. Devastando verme, se a carapuça segue. Quando o verso te persegue, vai chorar pitanga pro dono da quitanda. Da massa tá na praça e não vai becar o bamba. Cruzado no ringue, é voz e beat que desloca. Cacilda, lorota, em vez de Pavarotti e tal. Tenor de ópera no mic, zero real marginal. Fica na porta!